O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de trilogia analítica. Na verdade, essa ciência trilogia analítica é o tema de todos os programas que são patrocinados pela Associação Stop à Destruição do Mundo. A ciência trilógica que unifica a teologia, a filosofia e a ciência em si mesma. Bom, hoje o Dr. Kepp está aqui conosco e a sua equipe para tratar um pouco de um livro que ele escreveu algum tempo atrás e que é um livro eterno. O livro se chama O Homem Interior, que é editado pela Proton Editora, que faz as publicações de trilogia analítica. Então, O Homem Interior é um livro que traz, na primeira parte, um tratado sobre a patologia do ser humano, que é a inversão, né? O mundo da inversão, que o ser humano está invertido. Depois, numa segunda parte, ele traz uma dialética, explica a dialética que o ser humano usa contra o bem e fala da metodologia para conseguir esta conscientização que leva o ser humano de volta à sanidade, que é o tema da terceira parte desse livro. Então, um dos principais temas que o Dr. Kepp fala aqui já no primeiro capítulo, né? O ser humano é um joguete de sua máscara e que a máscara, na verdade, é a neurose do ser humano. E isso, se pensa o seguinte, que a máscara é uma máscara bonita, né? Mas, no entender de Kepp, muitas vezes, a patologia é uma máscara. Que o ser humano, na sua essência, ele tem a beleza, a verdade e a bondade. Lá no fundo, no interior do ser humano, ele tem essa centelha divina, a essência energética que faz o ser humano é boa, é bela e verdadeira. Mas, por uma inversão que o ser humano tem na vontade, ele adota uma conduta, uma carapaça, uma falsa natureza, que é a sua máscara, e que é a sua neurose, a sua patologia, e que traz todos os problemas na sociedade. Poderíamos ser seres humanos quase como no paraíso, seres até quase angelicais, vivendo de acordo com a nossa essência. Mas nós resolvemos ser neuróticos, psicóticos, doentes, criminosos, delinquentes. E, com isso, fazer uma máscara. A máscara até demoníaca que cada ser humano tem. Dr. Kepp, o senhor gostaria de entrar nesse assunto tão bonito desse livro, O Homem Interior, que, aliás, eu quero dizer para vocês que, se quiserem ter um exemplar, adquirir um exemplar desse livro, vocês têm que telefonar para a nossa sede, que fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, e o telefone é 3032-3616, 3032-3616. E também no nosso site www.stop.org.br. Eu gostaria de expor o seguinte, né? Que, em geral, a doença da humanidade não é bem aquela que os analistas antigamente pensavam, que eram as doenças do instinto, as doenças, assim, relacionadas com a vida natural, com a natureza humana. Porque a natureza humana é perfeita. Tudo que existe, praticamente, o que existe por si é perfeito. Então, o que acontece, né? É que a neurose começa quando o ser humano, né? Ele cria, então, os problemas, principalmente para eles próprios. Então, a questão, por exemplo, da neurose, psicose, das doenças físicas, estão mais relacionadas não com o que acontece no mundo exterior, E até agora, até o século XX, eu falo desde do período de Cristo, né? Do século zero até agora, a humanidade sempre deu atenção ao que acontece no exterior. Então, inclusive na questão da doença, né? O ser humano acha que ele, por exemplo, come o que não deve, aí tem problemas. Tem problemas na vida, até no trabalho. E não que não é questão bem da comida, né? Mas atualmente, muita comida ligada aos elementos assim venenosos causam também problemas. Mas o que, por exemplo, falta realmente para o ser humano, para a humanidade, é ele se voltar para dentro de si próprio. A gente pode dizer que quando Cristo veio, ele o tempo todo falou que não era o que o homem come, que cria problemas para ele, não é o que existe no mundo exterior. É claro que pode haver problemas, né? Na estrutura da sociedade, na questão, por exemplo, das leis. Mas o que leva o ser humano mesmo a problemas, inclusive psicóticos, é o que ele sente e não sabe que sente aquilo. É o que ele pensa e não tem ideia do que ele pensa. São os desejos que ele tem, as emoções, quando são assim negativas, então é isso que leva o ser humano às doenças. E a gente pode dizer até agora que não houve praticamente um cristianismo correto. É claro que existem muitas pessoas heróicas, né? Religiosos e pessoas que tentaram transmitir as ideias, né, de Deus homem, mas que é Cristo. Mas até agora a humanidade não se voltou para o próprio interior. A gente pode dizer, né, que aquele pensador inglês, que o ser humano é lobo para o próximo, é o que predominou na sociedade. Pode dizer mesmo que o ser humano aprendeu a ser um demônio com outro ser humano. E é por isso que o nosso planeta Terra virou um verdadeiro inferno. Virou um planeta do diabo mesmo. Então, isso que se chama, por exemplo, de esoterismo, é o fato do indivíduo entrar no próprio interior e ver o que tem lá. E o que acontece mais é o chamado exoterismo, que é pôr a culpa de todos os problemas que tem só na sociedade. Então eu escrevi esse livro, O Homem Interior, para mostrar como o ser humano tem que se interiorizar para ter saúde. Que o ser humano, como Cristo falou, né? Se ele não vê o problema no exterior só, se ele começa a se voltar para o interior dele, ele vai ter um susto tão grande e que ele não vai gostar de ver isso. Ver toda a inveja, a raiva, né, a ingratidão que ele tem, a questão de explorar os outros, de maltratar os outros. Mas é só esse é o único meio que o ser humano tem para, vamos dizer, não ter doenças, pelo menos as graves. Um resfriadozinho, uma coisa leve, todo mundo pode ter. Inclusive, né, eu sempre falo isso, o ser humano durar pelo menos até 100 anos de idade. Não precisa morrer tão cedo, né? Então, a sociedade sempre reage a certos princípios errados. Por exemplo, que doença é necessária para o indivíduo viver bem, que a miséria ajuda o indivíduo, que a doença ajuda, é um dom, algo de Deus para ajudá-lo. Todas essas ideias são invertidas, porque o ser humano não quer ver que ele é responsável, né? Inclusive pelo nosso planeta, que pode se chamar o planeta do diabo. Agora, eu vou fazer aqui, vou contar alguns aforismos que eu tenho nesse livro e vou ver quem dos nossos aqui companheiros quer falar alguma coisa. Por exemplo, o ser humano é o único ser que agride outro por prazer. Quem quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, doutor Kemp, eu estava vendo nessa questão da doença, da neurose, da psicose principalmente, que o doente mental, né, aquele que chegou em estados assim mais graves, ele agride o tempo todo os outros, entende? E ele esquece facilmente. Você vai perguntar para ele se ele lembra o que ele fez, ele normalmente não consegue lembrar. E ele continua naquela agressão. Então, a única forma de se brecar, às vezes, o doente mental é realmente, né, assim, segurar ele, assim, de uma forma para ele não continuar agredindo. Então, a gente nota que essa agressão, ela está correspondendo, assim, à doença não só mental, mas física, né, problemas cardíacos, de todo gênero. Mas quando a pessoa agride demais e entra nessa psicose, depois ela não consegue mais voltar. É o que tenho visto, né, ultimamente. O senhor nota, né, que quando a pessoa é muito doente, nem precisa ser de sanatório, de hospital, nada, né? Como é que se distingue, né, uma pessoa doente? Quando você fala alguma coisa que ele não gosta, que essa pessoa não gosta, ela grita, né? Ela não aceita, ela rejeita, né, o que você fala. Então, a doença mental começa quando, né? Quando a pessoa não tem assim, não quer ter consciência da maldade dele. Então, ser são é ver a própria doença, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Por exemplo, essa questão de inveja, né? Que o sofrimento do próximo ameniza um pouquinho a inveja que o ser humano tem um com o outro, né? Que, por exemplo, a pessoa muito doente, ninguém tem inveja de ficar muito doente, né? Vamos ver o Ortiz de Camargo Neto, que ele gostaria de falar. Então, doutor Kemp, isso daí a gente observa muito em casais, filhos e com os pais, né? Que quando um cônjuge tem muita inveja do outro, então ele tira muito prazer do sofrimento do outro, né? Então fica dia e noite atacando o outro. E também filhos, né, com pais, assim, que também têm um grande prazer. A gente vê isso, né, na prática, um grande prazer de encher a paciência dos pais. Isso. Como o senhor tinha na sua infância. Verdade. Agora não tem mais? Agora acho que não. Eu acho que tem, sim. Mas não tem mais pais, infelizmente, para ficar lá, né? Então, infeliz os outros, né? A Stop apresenta a tecnologia Kemp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Vamos ver quem quer falar agora. Eu quero falar uma coisa. Eu estava pensando também em relação a essa questão de casais, que parece que muitas pessoas procuram pessoas bem inferiores, assim, né? Amigos ou maridos, esposas, para não sentir aquela inveja, porque se a pessoa for muito, assim, inteligente, muito bonita, muito, aí dá aquela inveja. Então, a pessoa quer ficar no nível mais baixo, né, para não sentir. A senhora fala da questão, né, que o Freud falou, por exemplo, as mulheres, né? As mulheres têm muita inveja do homem, né? Então, quando o homem é doente, aí ela trata bem, né? Então, o homem chega em casa e fala, nossa, como eu trabalhei hoje, ai, que vida, que coisa terrível. A mulher, ah, benzinho, tá, janta aí, bem para você. A mulher trata bem, né? Então, uma técnica que grande parte das pessoas usa é essa. Ah, eu estou mal, estou sofrendo dor de cabeça, enxaqueca. Aí é bem tratado. E quem quer falar sobre, por exemplo, o próprio o mal, o maior mal é não ver o próprio mal. É negar ver o próprio mal. É, eu acho que esse é o ponto fundamental da psicanálise, né, Dr. Kepp? Porque a pessoa só pode ter o bem-estar físico, psíquico, social, inclusive, se ela aceita ver o mal que existe no interior dela, principalmente, né? E aí que é o problema que se coloca, porque significa ver os erros. E o ser humano não gosta de ver os erros que comete, né? Porque gosta de se julgar perfeito como não é, né? Então, aí que fica a dificuldade, né? Doutor Kepi, no mesmo sentido, as pessoas adoecem precisamente por não aceitar os próprios erros. É quando a pessoa não aceita ver que ela é raivosa, rencorosa, furiosa, que ela tem todos aqueles sentimentos ruins. Isso vai criando no interior uma alteração fisiológica e bioquímica que chega a criar a doença. Então, como o senhor explica, a doença nasce de nosso interior. E, da mesma forma, a prevenção ou a cura deve nascer de nosso interior, quando nós aceitamos que somos ruins, corruptos, com falta de ética. Vamos ver a Luciara, ela quer responder que aforismo. Esse que o ser humano nega o tempo todo o bem. Isso. Então, isso a gente vê nas crianças, né? Nos adolescentes, que é o tempo inteiro, não só adolescentes, os adultos também, o tempo todo negando o bem. Então, nega, eu acho que muito, doutor Kepp, talvez por uma questão de teomania, de negar o tempo todo, toda a base e o bem que a pessoa tem. Então, o senhor fala que quando uma pessoa que pouco sabe se julga sábia, é porque não tem percepção da própria falta de conhecimento. Então, aquela pessoa que fica negando, se acha superior, tem uma enorme teomania, inveja dos outros, né? Então, ataca o bem a todo minuto, a todo segundo. Depois sofre e ainda joga a culpa nos outros, do próprio sofrimento. Mas essa é a base de toda doença, né? É a privação que a pessoa faz ao próprio bem, né? Então, aquele Rochin Foucault, ele era literato da França. Ele dizia que a coisa mais difícil era o ser humano aguentar a viver o próprio bem que tem. E a Marcinha quer falar sobre o quê? Sobre este aforismo. A maior doença é não querer ver a própria enfermidade. Então é ligada a essa questão, né, que a pessoa não quer se ver como doente e tudo. Então, eu estava lembrando dessa questão, né, que a pessoa que é cheia de raiva, inveja, de maus sentimentos, ela tem mania de querer ficar fazendo desintoxicação por meios externos, com suquinhos e coisas assim. E não vê que a maior toxicidade que tem para o corpo é a própria raiva e os maus sentimentos, né? Agora a doutora Julieta da Colômbia vai falar. Sim, aqui tem um aforismo muito interessante, doutor, que fala assim, a neurose do ser humano é a sua máscara. Então vemos na medicina que os médicos continuamente alimentamos essa máscara dos pacientes. Eles começam a sentir angústia, aí nos mandamos ansiolíticos. Eles começam a sentir insônia, nos mandamos medicamentos. E a pessoa nunca consegue ver que o problema vem do próprio interior dela. Continua doente e piorando cada vez mais. Então, como é que faz, doutora Julieta? O doente vem para a senhora e fala, arrebentando de dor de cabeça, o que que eu faço? O que que a senhora faria? Eu falaria que ele tem que ver porque o problema ele está censurando, qual é o problema que ele não quer ver no interior dele, que ele está gerando. Não é o trabalho, não é a família, é ela mesma que está censurando uma consciência. Estão falando assim, ah, você é um hipócrita, invejoso, é bom? É bom, é muito bom. O que mais pode dizer da pessoa? Ele está lá doente, tem uma dor. O médico desanima até com a pessoa. E manda fazer os exames, né? Radiografia, isso, aquilo, não descobre nada, né? Então, esse sinal que é, né? Porque a medicina nunca atinge a causa real dos problemas. Fica fazendo testes orgânicos, mas a causa não está aí. A causa está na vida psíquica e emocional do paciente. Então, o remédio não é muito bom? Não é bom, não. Sempre vai alienar mais a pessoa. Ajuda em alguns casos e salva vidas também, mas a longo prazo não adianta, não. Então, é bom, né? A pessoa ter algumas dores, não tomar remédio nenhum... Para ver por quê, né? É mesmo, doutor Kep. Então, o remédio é um grande mal para a sociedade. Atrapalha mesmo. Doutor Kep, tem mais um aqui que também é muito interessante, que é o seguinte. O ser humano tem orgulho do nada. Então, o que, que mostra isso? Que a realidade, que é o tudo, quer dizer, todas as coisas que são criadas, que existem na natureza, que são boas, o ser humano nega, que é o bem, e pela inversão, então ele acha que ele que vai criar um mundo melhor, ele vai ser melhor, e começa a criar delírios e fantasias, que é o nada. Mas então ele tem orgulho disso, ele fica se imaginando de um jeito que ele não é, imagina os outros do jeito que eles não são, e então fica nesse mundo do nada, achando que é uma grande coisa, pela inversão. E larga o tudo, né? Que é a realidade. Então, essa questão, né, de a pessoa não querer ver o próprio interior, ela não consegue sarar por isso, né, Léo? Exatamente. Que no interior a pessoa tem que, para voltar para a essência boa, bela e verdadeira, ela tem que ver o quanto está negando tudo isso, né? E sobre essa questão do sonho, né, que hoje eu estava atendendo um cliente, e ele tem uma ideia de que o sonho é algo que só dá alucinação da pessoa, que não tem realidade nenhuma. Por exemplo, a pessoa sonha um indivíduo criminoso, né, que quer matar o outro. Ele está mostrando o quê, né? O que, que vocês acham? Sabe, que a gente fala a questão do interior, o pessoal aqui fica quietinho... Porque não quer ver o que está no próprio interior deles. Então, doutor Kep, o senhor não está falando aí dos impulsos assassinos que cada um tem dentro de si? Homicidas, suicidas, furiosos, criminosos. E que se a pessoa não percebe, esses impulsos vão se manifestar de uma forma indireta, camuflada, mas de uma maneira muito destrutiva. E pode até através de doenças, né? Doenças físicas, doenças psíquicas ou sociais. Então, essa sua descoberta da relação dos sonhos com o interior direto da vida da pessoa, essa dialética da análise que o senhor usa de interiorização, isso é uma coisa incrível. Eu pensava muitas vezes, quando eu comecei o treinamento com o senhor para atendimento de clientes psicóticos ou doentes graves, borderliners, tudo, que se não fosse o método de interiorização que o senhor usa, seria impossível nós atendermos os clientes, né? Porque vai fazer o quê? Só dando remédio como psiquiatra para poder coibir as manifestações mais graves da doença. Mas o medicamento, ele faz o papel como de uma camisa de força química que o indivíduo adota, e é uma camisa de força também cerebral, né? Intelectual, afetiva, volitiva, porque a pessoa fica como um vegetal tomando um remédio. Então, até agora, o cristianismo não foi realizado, né? O que Cristo falou, ninguém aceitou. Inclusive, o senhor colocar o cristianismo como a cura das doenças mentais, como um cristianismo científico, como o senhor realiza, isso é impressionante. Eu vou falar de novo o nome desse livro, é O Homem Interior, e está disponível no telefone 3032-3616, 3032-3616, onde vocês também podem ter informações a respeito de psicanálise individual, psicanálise de grupo, outras publicações trilógicas, nossas palestras, nossos seminários, as escolas de língua milênio, que línguas, né? que ensinam idiomas através do método Kepiano de terapêutico. E eu gostaria também de convidar vocês para uma oficina terapêutica que se chama A Medicina da Alma, baseada no livro de Kep, A Medicina da Alma, que vai se realizar em dia 20 de outubro, sábado, das 9 às 5, na sede do nosso Instituto de Psicanálise Integral, que fica na rua Estela Maris. Não, fica na rua Cardeal Arco Verde, na escola lá, grande Estela Maris, né? As instalações são as mesmas. E para informações e reserva das vagas da Oficina Terapêutica Medicina da Alma, que vai ser realizada por médicos psicossomaticistas e psicanalistas, podem ligar para 3032-3616, 3032-3616.